Aí, guerreiro, aqui não tem ostentação, tá ligado? Não é simplesmente subir em cima do palco e mandar rima, mas sim falar a verdade com compromisso, com atitude. Para ser humano, basta ser humano. Mais uma vez é nós na cena, chegando pra somar, revolução no pensamento. Intuito é representar, mano Igor, mano rap, tamo junto lado a lado, na intenção de que os irmãos sejam todos aliados. A vida é linda e é pra ser vivida, abra a sua mente, Jesus Cristo é a saída. Infelizmente o sistema não quer nem saber, o povo tá no esquecimento, tá cansado de sofrer. Eu vou seguindo a minha trilha, eu vou mandando a minha rima, sempre louvando e exaltando o nosso Deus, vai lá de cima. Assim eu sigo na rima, assim eu vou cantando, falar somente a verdade, assim eu vou me expressando de forma positiva, assim eu vou continuar. Obrigado, meu Deus, pelo meu rap e eu cantar. Muita paz para o povão, muito amor no coração. Abre a mente dessa gente que governa essa nação. Políticos corruptos de mente assassina, provocam a matança, promovem a chacina. Construímos os presídios ao invés de escolas. Em vez de estudar, vejo crianças pedindo esmola. Falar o que tem que ser falado, vamos aí bater de frente. Mano Igor, mano rap, mais um elo da corrente. Dois maloqueiros na missão para revolucionar. Movimento hip hop, tamo junto, é nós que tá. Chega mais meu parceiro, mano rap. Mas nesses corre, nessa de ostentação, aqui é diferente, eu faço revolução. Tô consciente, rapaz, com a mente blindada, não vou perder meu tempo compondo palhaçada, narra a verdade, guerreiro. Doa quem doer, se o rap é compromisso, assim que tem que ser. Lado a lado com meu mano pelos palcos da vida. Salve, salve, mano, e pros mineirinhos mandando rima, é desse jeito. Está formado conexão, botando o dedo na ferida, denunciando a podridão, rap com Cristo. Derrubando as barreiras com as palavras do Senhor. Não existe fronteira, quer me parar? Então vem derrubar o gigante. Você pode só tentar, porque não é forte o bastante. Fala a verdade, dói em quem omite a verdade. Quem engana a nossa gente agindo com falsidade. Políticos que governam as nações, se conscientizem. Abra os seus corações pra ser humano. Basta ser humano pra ser humano. Basta ser humano, aí, é desse jeito. Salve, salve, mano Igor. Satisfação total de poder colar e representar. É nós, rapaz, tamo junto lado a lado pelo rap nacional.